que acaba por ter um aspecto muito interessante, é que os resultados que estão aqui acabam por ter verificação empírica. Portanto, este trabalho que foi desenvolvido ao longo de anos acaba hoje, se nós olharmos para aquilo que são os resultados e as projeções mais imediatas, não falo daquelas do ano 2040, no fundo, comprovam um pouco, se calhar até, enfim, contrariando alguma expectativa dos próprios autores, que na altura, por aquilo que eu pude confidenciar, ficaram um bocadinho receosos, tal a dimensão dos fluxos que estavam consubstanciados através dos resultados do modelo, na prática, hoje verifica-se que, mais coisa menos coisa, mais mil menos mil, os resultados acabam por confirmar a validade do modelo, que, no fundo, é um elemento também que serve para aferir da qualidade da obra e da qualidade dos resultados. E, portanto, ao mesmo tempo, este livro, sem ceder um milímetro ao rigor, e estão aqui técnicas com alguma complexidade ao nível da análise multivariada, enfim, ao nível de um conjunto de ferramentas de análise de classes, etc., sem ceder um milímetro ao rigor, é também um livro que, do meu ponto de vista, é uma prova de humildade. Isto é, esta ideia que perpassa um pouco na literatura, sobretudo na economia, e eu sou economista, estou à vontade para dizer, não é? De, enfim, alguns autores, a certas franjas, refugiarem-se na complexidade dos modelos e colocarem-se num patamar muito acima daquilo que é a capacidade de compreensão do cidadão comum. E o livro desmonta isto, não é? Sem ceder um milímetro ao rigor, expõe aqui um modelo de uma forma franca e aberta, inclusivamente as próprias fraquezas, ou seja, não encontramos da parte dos autores nenhum problema em colocar em determinados pressupostos, que naturalmente estão carregados de alguma subjetividade, em dizer, não, portanto, esta é uma hipótese um bocadinho frágil, mas não tem a coragem de assumir isso de forma absolutamente desassombrada, assim como assume alguns pressupostos que hoje representam também talvez um desafio, na medida em que poderão não estar completamente fora de moda. Falo, por exemplo, da assunção de um pressuposto keynesiano que coloca, de facto, o problema decisivo do estímulo da economia e da demografia na procura. É uma questão que, de certa maneira, podíamos estar aqui a ver, e existe esta tendência de não dar o flanque num quadro, enfim, muito nominado ainda pelos paradigmas da economia liberal, em que a economia vai lá é pela oferta, em que o tónico das políticas económicas deve ser dado, sobretudo do lado da oferta, bom, aqui, deste lado, ao assumir este pressuposto keynesiano, creio que também revela uma coragem, era uma opção, que seria naturalmente discutível, mas que é aqui exposta sem qualquer desassombramento e que, do meu ponto de vista, ajuda e dá qualidade e honestidade intelectual à obra. Iria falar agora, talvez, em primeiro lugar, da introdução, do modelo, dos resultados e das conclusões, não é? De forma muito sucinta, passando assim um pouco uma viagem um pouco ao de cima por esta obra, que eu tive a oportunidade de ler com algum cuidado e com muito gosto, devo dizer. Na introdução, enfim, não vou repetir aquilo que foi dito, mas creio que há aqui também, nota-se aqui, de facto, portanto, a forma como os autores se colocam no capítulo das ciências sociais. Ou seja, fazendo a apologia dos números, eu creio que sim, portanto, é uma tónica fundamental, faz muita falta ao país, políticas que sejam devidamente fundadas com base na realidade objetiva, mas não cai no outro extremo. Ou seja, porque depois o outro extremo é uma tendência que existe também para, de certa maneira, despolitizar o exercício de decisão política. Isto é, bom, então, aqui há aqui uma fórmula mágica, isto é tudo ciência e, portanto, aqui não há margem para o debate político e para opiniões, portanto, há aqui apenas uma fórmula científica que vai resolver os nossos problemas. Creio que é um excesso que, felizmente, esta obra não cai e, portanto, há necessidade, obviamente, de ancorar as decisões em dados objetivos, em modelos fundamentados, mas sem deixar de dar à política o que é da política. E é nesse sentido, e eu já lerei, que se opta por uma metodologia de análise de cenários. Isto é, as possibilidades são essas. Agora, alguém que escolha. É um pouco esta ideia que me parece muito, muito relevante. A questão do modelo é outro aspecto também que não me canso de ver e defender, que é a necessidade de partir da realidade. Isto é, só conhecendo a realidade é que é possível conceber um modelo. É o tal pensamento escolástico que nós temos que combater ao nível das ciências sociais. E nesta obra, assim aliás, como em qualquer das obras que eu tive a oportunidade de ler, e foram muitas, quer do professor Anselmo, quer dos outros coautores, perpassa esta necessidade de forma prévia, analisar os dados de forma aprofundada. E nós vemos isto neste livro. Nós, quando o autor se debruça, por exemplo, sobre o rácio de dependência, e verifica, não é, que, contrariamente àquilo que perpassa na comunicação social e que sustenta muitas vezes o tal catastrofismo, vê que, afinal, o rácio de dependência estamos num pico, num auge, portanto, neste momento, em que a segurança social, segundo as notícias que nós podemos ler, está perfeitamente em derrocada, aquilo que os números revelam, através de uma análise séria e honesta, é que, não estou a menorar isto, mas, de facto, neste momento, e de acordo com a análise que é feita, que é simples, é apenas uma questão de olhar para os números, nós verificamos que estamos, enfim, no auge daquilo que é a pujança demográfica que vem, enfim, do boom de natalidade que se seguiu a seguir à Revolução de Abril. Mas isto é preciso, naturalmente, olhar para os dados de forma desassombrada. E em relação, por exemplo, à questão das variáveis demográficas, há também, antes de partir para qualquer modelo, uma análise multifatorial com análise de componentes principais para se perceber o que é que são, com que dados é que nós estamos a trabalhar. Uma análise de Clare também extremamente interessante. A própria análise do índice sintético de fecundidade é interessante, não é? Portanto, nós verificamos que houve um incremento do índice sintético de fecundidade, isto é dito no livro, mas vamos analisar mais fundo. E o que é que os autores constatam? Que, atenção, isto pode ser um falso sinal, pode representar apenas um adiamento de uma geração que tem os filhos mais tarde e que faz com que haja, no fundo, este boom e, portanto, não vamos aqui tirar conclusões precipitadas. Ora bem, isto só é possível através, enfim, de uma análise apurada que é essencial para se perceber, efetivamente, a realidade e para não entrar no pecado da superficialidade, como é bem dito na introdução. A questão de Malthus e da tese malthusiana é também extremamente interessante, ou seja, verificar, isto só olhando para os números, não é? Verificar esta coisa assombrosa, que é, até aqui, portanto, o paradigma de Malthus que faz todo o sentido é havendo crescimento económico, há mais comidinha, há mais pessoas. Pronto, é um pouco esta a base e, no fundo, é aquilo que perpassa, não é? Aquilo que nós podemos observar ao nível da história da humanidade. Mas, neste caso aqui, os países ricos são os que têm menos filhos. E, portanto, há aqui algo que está a acontecer. Algo que isto aqui não é preciso nenhum modelo. Não é preciso, é olhar para os dados como os autores o fazem de forma atenta. E depois é a partir, naturalmente, dessa constatação, desta observação da realidade nas suas diversas matizes que os autores partem, então, para um modelo e aí dou-vos os meus sinceros parabéns, porque o modelo, eu devo dizer que o modelo é naturalmente muito complexo, mas este livro tem a capacidade de o tornar simples, porque os modelos servem para isso, porque modelos mais complicados que a própria realidade, eu costumo dizer muitas vezes aos meus colegas da economia, este modelo, eu prefiro olhar para a realidade, não preciso de um modelo que vem complicar aquilo que é observável a olho nu. E, de facto, a explicação do modelo nos seus conceitos, é evidente que depois na sua operacionalização, enfim, na sua funcionalidade, é evidente que é um modelo que envolve, como é dito no livro, milhares de variáveis, e aliás o livro remete também para um conjunto de aprofundamentos, tem também a vantagem, não é, de permitir ao autor leigo, diga, pá, você chega aqui, passe para a página tanto, não perde nada, mas pô, se quiser perceber alguma coisa mais do modelo, então continue a ler. Ou então passe para a equação. Há uma interessante. Passam para a equação 4. Achei piada esta. E, portanto, mas no fundamental, o leigo percebe perfeitamente o modelo, a questão dos nascimentos, dos óbitos, do saldo migratório e do balanço de emprego, né, que é calculado e que depois condiciona, efetivamente, toda a dinâmica do modelo que depois nos traz aqueles resultados. E chega-se, já agora, nos resultados, e avançando e encaminhando-nos para o fim, um resultado que me parece, portanto, clarividente, que é, no fundo, não basta forçar as dinâmicas económicas, isto é, não podemos agora criar empresas sem nos precavermos, sem saber se efetivamente existe nestes locais uma base demográfica que seja capaz de dar suporte a esta dinâmica económica. E, portanto, esta questão da necessidade de garantir uma base demográfica, seja em quantidade, seja em qualidade, é aqui uma questão fundamental, que creio que é um dos grandes resultados do livro, apostar nas pessoas, não é? Apostar na qualidade das pessoas, na produtividade e, acima de tudo, na, enfim, não digo na sua deslegitimação, alimentar, no fundo, as regiões com pessoas é talvez a questão-chave, enfim, na interpretação que faço do livro e que é, de facto, um dos seus resultados que me parecem mais admiráveis. Ou seja, não vale a pena despejar no interior uma, como se multiplicaram, não é? As centrais, os centros de logística, não é? Entraram muito na moda, não é? Que há uns anos atrás havia, com certeza, uma linha de subsídios, não é, para isso, e então nós vimos nascer plataformas logísticas em cada concelho, não é? No interior, nós vemos em Sulurico, eu sou da Guarda, que o meu pai é do Olinto, para dar consistência ao modelo, o meu pai é de Porto Alegre, mas a minha mãe é da Guarda. E, portanto, vou para a Guarda e... E vem para o litoral. Exatamente, e vejo... Eu fui, portanto, eu sou economista, mas sou médico veterinário. E tentei estabelecer-me na Guarda, na casa dos meus pais, mas não... Eu era o único médico veterinário em toda a beira interior, desde Figueira, Castelo Rodrigo até Vila Velha de Ródão, que trabalhava exclusivamente para o privado. Portanto, todos os meus outros colegas trabalhavam para a administração e depois faziam clínica privada, mas, enfim, depois não houve dinâmica suficiente e tive que vir para Leiria e depois sucessivamente, mas de facto, eu sinto, é uma questão que me diz muito, esse drama do interior, da necessidade e da ausência de resposta para, no fundo, contrabalançar este processo de desertificação. Também não tenho a fórmula mágica, infelizmente, mas este é seguramente um contributo. Em relação aos resultados, eu creio que a questão dos cenários é uma abordagem de grande interesse, de grande atualidade e que deveria, do meu ponto de vista, ser transposta para o domínio da intervenção política sem mais demoras. Estão aqui definidos cenários perfeitamente descritos, credíveis, que permite aquilo que faz falta a este país, que são, e qualquer, quer dizer, faz falta a qualquer país, que são estratégias contingentes, isto é, isto é a realidade, como ainda agora dizia o Sr. Reitor, quer dizer, quem diria, esta crise migratória que está a acontecer, quem é que a podia prever há um ano anterior? E, portanto, nós, nas nossas projeções, é absolutamente fundamental que possamos ter capacidade para reagir a diferentes cenários. E esta análise perspectiva, com base em diferentes cenários, é seguramente um grande contributo. E, de certa maneira, não sei se propositadamente, nós, se olharmos para os tratados, e designadamente o tratado orçamental e a governação económica, nós vemos lá, isto é interessante, que, portanto, como sabem, no quadro da governação económica, os governos têm que apresentar os orçamentos, que passam por uma sucessão de etapas. E em abril, todos os governos têm que apresentar, então, os seus programas de estabilidade, a 3 anos, não é? Portanto, ou seja, nós apresentámos, o governo português apresentou o seu programa 2015-2019. E nos tratados está lá escrito que diz que esses programas de estabilidade ou de convergência, por acaso dos países que estejam fora da zona euro, devem contemplar vários cenários, mas isto até está lá, o que tem toda a lógica. Curiosamente, não foi o caso, no nosso governo não teve em consideração, tomou outra opção e estabeleceu um único cenário. E depois faz uma coisa diferente, não estou aqui a questionar, são metodologias diferentes, e depois fazem uma análise de sensibilidade a este cenário. Mas, do meu ponto de vista, portanto, aplicando esta eu dou só isto como um exemplo através do qual esta abordagem, não é, de cenários, prospectiva, poderia, do meu ponto de vista, teria todo o cabimento, e inclusivamente está escrito no próprio Tratado Orçamental esta necessidade de os países, nos seus cenários macroeconómicos a 3 anos, poderem efetivamente prever vários cenários alternativos e, naturalmente, planos contingentes para fazer face a esses vários cenários alternativos. E, portanto, não foi o caso, faz aquilo que se chama uma análise de risco no nosso programa, portanto, é um documento que está disponível. Bom, e, portanto, temos 3 cenários, um crescimento, portanto, um cenário intermédio, mediano, não é? Depois um cenário de crescimento nulo e outro cenário de crescimento heterogéneo mais otimista. E depois apresentam os resultados. E os resultados também são resultados exaustivos. E isto revela também outra característica daqui dos autores e daquele lugar, que é a investigação é feita de inspiração, mas também de transpiração. E, portanto, esta opção de termos aqui as Nudes 3, quer dizer, não é apenas... Quer dizer, foi muito trabalho. A opção podia ter sido, quer dizer, fazer uma agregação por Nudes 2, ou até podia ter sido feita agregando todo o país. Não. A opção foi justamente explorar as Nudes 3, o que complexou e muito o modelo, naturalmente, porque multiplicou, enfim, eu faço ideia as matrizes, não é? Eu faço ideia as matrizes que utilizaram, mas revela aqui também muito trabalho, muita transpiração, mas também um resultado que é altamente valioso, porque permite, à escala das regiões, poder ver efetivamente as dinâmicas. E agora, o que é que cabe? Cabe, de facto, a cada um dos agentes políticos, poder, enfim, verificar as dinâmicas à escala local e, desta maneira, poder sustentar políticas que, como nós achamos, que devem ser solidamente agarradas ao território. Isto é muito importante, para evitar aquilo que foi dito aqui, quer dizer, políticas sem nenhum tipo de fundamentação, onde depois se constrói basicamente infraestruturas que estão absolutamente desadequadas face àquilo que foram as dinâmicas demográficas. E isto é válido em relação às escolas, é válido em relação às infraestruturas de transporte, é válido a um conjunto de equipamentos que foram construídos sem que tenha havido na base, na raiz deste processo de decisão, nenhum estudo como este, que poderia ter evitado, seguramente, muito desperdício. E, portanto, nas conclusões, enfim, que já foram aqui referidas, e termino aqui a minha intervenção, há esta questão da necessidade da objetividade, que me parece fundamental. Na reforma administrativa, eu deixei um ponto de interrogação, se isto é um repto para que se faça a regionalização, eu creio que é, não é? Portanto, definir, como definem os autores, a necessidade de harmonizar, não é, o recorte do nosso país e de criar instituições com legitimidade democrática a esta escala, creio que é, de facto, um posicionamento, enfim, que é o meu posicionamento, mas que é, de facto, interessante e que julgo que sim, que é para aí que nós devemos dar passos no sentido de evitar que haja uma fragmentação não coincidente em função das diversas áreas governativas. A questão da atração de pessoas... É também muito relevante, e há aqui, naturalmente, dois planos. O plano do médio e longo prazo, onde os comportamentos demográficos são variáveis, enfim, com ordens de integração de 2 e 3, portanto, com uma inércia absolutamente muito vincada, e, portanto, inclusivamente, leva os autores a dizer que, quer dizer, neste momento, portanto, para 2040 já vai tarde, não é? Portanto, aquilo que tinha que nascer, aquilo que tinha que ser fecundado já foi, não é? E, portanto... Agora, do ponto de vista do curto prazo, há esta questão do fluxo migratório e, portanto, creio que neste momento, não é, onde se fala, enfim, do número de refugiados que ocorre em massa ao nosso território da União Europeia, enfim, num quadro onde manifestamente, e como está aqui retratado, não só em Portugal, mas seguramente em muitos países da Europa, a questão do déficit demográfico se torna, de facto, um aspecto limitante do nosso crescimento económico, pode, enfim, e deveria, no fundo, ser também um contributo para, enfim, um debate talvez mais objetivo sobre esta questão. Finalmente, a segurança social, pronto, eu dou apenas este exemplo para encerrar. Nas projeções do Governo e do tal Programa de Estabilidade, estão lá, não sei, portanto, eu admito que as contas estejam rigorosas, portanto, é uma projeção que é feita para termos, em 2060, uma redução drástica da população de 10,5 a 8,2, portanto, que vai muito para lá do cenário mais pessimista desta obra, não é? E, portanto, é evidente que, com base nesta realidade, enfim... Aqui, quer dizer, as conclusões são muito distintas e, portanto, a necessidade de confrontar projeções, a necessidade de criar cenários alternativos, a necessidade de poder, então, aferir, no fundamental, quais são os pressupostos que estão na raiz das projeções que depois acabam por desembocar em determinadas decisões políticas, é da maior relevância. E, portanto, deste ponto de vista, temos aqui, de facto, mais uma vez, em jeito de conclusão, um excelente contributo, um excelente exemplo, uma metodologia que, do meu ponto de vista, deveria, no fundo, ser transposta rapidamente para a esfera da decisão política e na certeza que isso poderia, de facto, melhorar em muito a qualidade das nossas decisões e a qualidade das nossas políticas. Muito obrigado a todos.